Nossos conceitos, nossos conceitos, novos conceitos, nossos conceitos, novos conceitos, nossos conceitos, novos conceitos. Esse é o juízo final. Mandando ideia certa, ideia nova pra você. Chegando devagar, na humildade do proceder. 002. Chegava o juízo final.